9, 2 horas e 20, Alterna Aracaju. Uno 9 a bordo, 2 horas e 20, Alterna Aracaju, ciente, calibre seu táxi, via táxi Juliette Alfa, chama pode esperar pronto para decolar. Que é Juliette Alfa, botar no ponto de espera. Forma que vai taxar um pouquinho à esquerda da, da linha amarela aqui em função da, da poça d'água aqui. Tranquilidade. Obrigado. Aqui o Limax Realska vai seguir a aeronave da TAM, o Airbus, está livre após prosseguir via Juliette Alfa, número 2 para decolar. O 9647, pronto para o táxi, 5 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Vente Rio, pode para iniciar o táxi. 9647. Torre Rio 9647. Solo Rio 9647. 9647, por gentileza, confirme os dados novamente. Para o táxi. Afirmativo. 9647, 4 horas de autonomia, 5 a bordo, alternando galeão. 5 a bordo, 4 horas, alternando galeão. Sente agora, número 3 para decolar, está livre seu táxi, via Juliette Alfa, teu ponto de espera. Sente, 9647. Salvador 3178, está no ponto de espera, 9 horas, está pronto. 3178, sente a linha da cola, vento de 140 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 4. E 740 com 8, está livre da colagem, 9 0, está 3178. Patriótico tá livre ali, mantém. Zulu 78 decolou de Salvador ao 53, se chama controle 1935 ao voo. 1935, bom trabalho, 3178. Salvador é o Alfa Zulu Índia na posição número 8. Solicito autorização para reboque para o pátio 3, posição 5. Está livre até o pátio 3, livre, livre, reporte ao término, Alfa Zulu Índia. Ok, obrigado. Lima X-Rock autorizado a decolar da pista 1-0, 140 graus com 0,8 nós, ajuste no 0 no 4. Toma posição 9647. Estimativo, 9647 ali, mantém uma guarda separação aí de pelo menos uns 4 minutos. Oscar decolou 5-5, chama controle em 1-1-9-35. 1-1-9-35, Lima XD Oscar. 9647, autorizado decolar da pista no zero, o vento de 140 graus com 08 nós, ajuste no zero no 4. 9647, livre decolagem no 0 no 4, gente. E o 9647 decolou 01, chama controle em 1935, com voo. Ciente, o 9647. Guardião ou Guardião 02? Você, Guardião. Ah, retorno a Salvador, tá 5 milhas. Quiscente, pouso direto para o Pat 4. Afirmativo. Quiscente, tô já visual com o seu tráfego. O vento agora de 140 graus com 08, ajuste 1014, chame solo controlado. 1014, 140 com 08, comandado solo controlado, Guardião 02. Charlie Romeu Sierra para Guarulhos, confirme nível. Ok, 360 vai guardar cópia em 118 decimal 3, ok? Confirme a pista que decola e parte que se encontra. Pista 7 então na aerostácia, a gente vai guardar 1830 cópia. Guardião Solo 09, de frequência, boa noite. Ah, sim, sim, tá tudo ok agora, obrigado. Salvador é o Alfa Zulu Índia. É, confirma o término do reboque para o pátio 3. Boa noite. Ok, obrigado. O Charlie Romeu Serra, cópia. Charlie Romeu Serra autorizado conforme Guarulhos, nível 360. A aerovia será a Upper Whiskey 58. Decola da pista 17, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.35. O transponder 5114. Estimativa ou chame para puxa, chame para acionamento.